Isso que nós estamos vivendo hoje é a concretização de um desses sonhos. E muito, muito mais. Eu sei que o Senhor tem e vem. Porque os sonhos e os planos de Deus, eles jamais se frustrarão. Você também, meu querido. Feche os seus olhos quando o mar estiver agitado. Quando tudo parecer contrário. Feche os olhos. Contemple uma só coisa. A fidelidade do Senhor. Promessas pra mim, Deus fiel. Oh, Aplaudam mais forte, porque Ele é digno. Só Ele é fiel. Ele cumpre todas as suas promessas. E Ele prometeu que um dia Ele virá nos buscar.